machucar. Abraça meu parceiro Diogo Dourado. Alô, William Castro, meu cantor. Salão de Dal Rio. Sofre daí que eu canto da Cantre. Nem disse adeus. Faltou coragem de olhar nos olhos. Só agora descobri que estava tudo terminado. E não falou pra mim. Nem disse adeus. Nem sequer uma palavra. Canta a Feira de Santana. Meu parceiro Léo Batera. Eu te asseguro que você não me esqueceu. E mais não me procure, não. E deixe meu coração. Quem tá comendo água, coloca a garrafa pra cima, a latinha pra cima, o copo pra cima. Canta! E mais vai o que? Vai o que? Quando procurar amor em outra cama, mas você vai chorar. Quando se tocar, vai ver que ainda me ama. Quero ver. Gostou da...